São Paulo, pra São Paulo, vai, vai. Quer me fazer de bispo? E o quê? Só porque é na hora do lanchinho. Vocês. Santana Produções Devassa, Maratá, Estarada. É, Sammy quer. Fã clube do Caiozinho. E Sammy quer quando não tem carinho. Sammy quer diva. Tá pensando que sou biscoitinho. E só se vou na hora do lanchinho. Eu não quero pra mim, acabou. Eu não quero nem mais um beijinho. Pode ficar com seu amorzinho. Ser amante pra mim acabou. E já cansei. Não quero mais. Nem mais um beijo. Só as meninas solteiras, só as meninas solteiras. Quer me fazer? Só me quer. Cê só me quer quando não tem mais nada. Só me quer quando não tem amor. Quer me fazer de biscoito? Cê só me quer quando não tem mais nada. E só me quer quando não tem amor. E é Caiozinho.